Olá, vamos direto ao ponto hoje. Uma situação, infelizmente, até comum. Precisar de um tratamento médico urgente, talvez uma cirurgia, um remédio essencial, e aí vem a negativa do plano de saúde ou do SUS. Angustiante, né? Mas existe uma ferramenta legal para tentar resolver isso rápido: a liminar. Nossa conversa hoje vai ser sobre isso. Afinal, o que é essa tal de liminar? Para que ela serve? E como funciona na prática, principalmente quando a saúde está em jogo? Temos uma especialista aqui com a gente para ajudar a entender melhor. Olá! É exatamente isso. A liminar, olha, ela é como se fosse uma decisão judicial de emergência, sabe? Um tipo de primeiros socorros do processo. Ela acontece antes da decisão final, justamente para proteger um direito que corre um risco imediato. O objetivo principal é evitar um dano grave, às vezes um dano que não dá para reparar depois, enquanto o caso todo ainda está sendo analisado. Tipo naquela situação que você mencionou, a cirurgia urgente que foi negada. Exato. Pensa nesse caso. Se esperar todo o processo normal, né, toda a burocracia, significar um risco real e imediato para a saúde da pessoa, o juiz pode sim intervir com uma liminar. Aí ele determina que o procedimento seja feito logo, seja pelo plano, seja pelo SUS. Faz todo sentido, a urgência manda mesmo. Mas o que exatamente o juiz precisa ver para tomar uma decisão tão rápida e, bom, impactante assim? Quais são os critérios? Basicamente, o juiz olha duas coisas principais. Primeiro, ele analisa se parece que a pessoa que entrou com a ação tem razão, se há bons indícios de que o direito dela existe mesmo. A gente chama isso de fumaça do bom direito. Quer dizer, se o pedido parece ter fundamento, né? Fumaça do bom direito, gostei do termo. E o segundo ponto? O segundo, e isso é crucial em saúde, é o perigo da demora. O juiz verifica se existe um perigo real se a decisão demorar muito. Em casos médicos, isso geralmente aparece nos laudos, né? O risco de piorar, de ter um dano irreversível ou até, infelizmente, risco de vida. Se esses dois pontos, a fumaça do bom direito e o perigo da demora, estiverem claros para o juiz, a liminar tende a ser concedida sim. Entendi. Então, plausibilidade, né? Indícios fortes e a urgência comprovada. Ok, digamos que o juiz se convenceu, concedeu a liminar. E aí, o que acontece depois? A decisão tem que ser cumprida na hora. Sim, a ideia é essa, ser rápido. Assim que a liminar é dada, a parte que tem que cumprir, seja o plano de saúde, o SUS, é notificada oficialmente. Em casos de saúde, é muito comum o juiz dar um prazo bem curto, sabe? Muitas vezes 24 ou 48 horas para que o tratamento ou o medicamento seja fornecido. É para ser rápido mesmo. E quem recebe a ordem pode recorrer? Pode sim. Quem recebe a ordem pode cumprir, claro, ou pode recorrer, tentando reverter a liminar. Mas isso é importante, olha. Mesmo recorrendo, a regra geral é que a liminar continua válida. Precisa ser cumprida enquanto o recurso está sendo analisado. E vale sempre lembrar, né, a liminar é provisória. O processo principal continua correndo até a decisão final do juízo, a sentença. Certo. E se for o contrário? O juiz olha o caso e nega a liminar. Acabou a chance de resolver a urgência? Não necessariamente. Quem teve a liminar negada ainda tem caminhos. Pode recorrer dessa decisão específica da liminar. Existe um recurso para isso, chamado agravo de instrumento, que vai para um tribunal superior analisar o pedido de urgência de novo. Ah, então tem uma segunda chance, digamos assim. Sim. Ou então, outra possibilidade é apresentar novas provas no processo principal. Laudos médicos mais detalhados, por exemplo, outros documentos. E aí pedir para o próprio juiz reconsiderar a decisão da liminar com base nessas novas informações. Isso ajuda a clarear bastante. Mas uma dúvida que sempre aparece. Ganhar a liminar já garante que a pessoa vai ganhar o processo lá no final? Ótima pergunta. E a resposta é não. Não garante. A liminar é uma análise inicial, sabe? Rápida, feita com o que se tem naquele momento de urgência. A decisão final, que vem depois de toda a análise do caso, das provas, dos argumentos dos dois lados, essa sim pode confirmar a liminar. Mas também pode ser diferente. Entendi. É um passo importante, mas não o fim da história. Exato. Em outra situação que deve preocupar muita gente. E se, mesmo com a ordem do juiz na liminar, o plano ou o SUS simplesmente não cumprir no prazo? O que fazer? Olha, nesse caso, a pessoa tem que avisar o juiz imediatamente. O sistema tem como forçar o cumprimento, sim. O juiz pode, por exemplo, determinar uma multa diária, e geralmente é uma multa pesada, para doer no bolso mesmo, por cada dia de atraso. Uma multa diária? Sim. Ou, em casos mais extremos, pode até determinar o bloqueio de valores direto na conta da operadora ou do órgão público. Esse dinheiro bloqueado serviria para pagar o tratamento em outro lugar, se for o caso. A ideia é que a decisão judicial seja cumprida de qualquer jeito. Fica bem claro, então, o papel fundamental da liminar. É, de fato, uma ferramenta jurídica poderosa para essas situações onde o tempo é crítico, né? Funciona como uma resposta rápida da justiça para proteger direitos essenciais, como a saúde, antes que seja tarde demais. Exatamente. É um mecanismo de urgência. E para quem está passando por essa situação difícil, né, de ter um tratamento essencial negado, saber que existe essa possibilidade de buscar uma decisão rápida, isso pode ser decisivo. Fica até uma reflexão, né? Como o acesso rápido à justiça, em certas situações, acaba sendo o próprio acesso à saúde, à vida, talvez.